mesa de bar é lugar para tudo que é papo da vida rolar, do futebol até a danada da tal da inflação. É coração, fantasia e realidade. É o ideal, paraíso, aonde nós fica à vontade. Mesa de bar é cerveja suada matando a pau o calor. Vamos cantar aquela cantiga que fala da luta e do amor. Mas antes, brindar em homenagem àqueles que já não vêm mais. Saúde pra gente moçada, que a gente merece demais. Em torno de um copo a gente inventa um mundo melhor. Dona Birita levanta a moral de quem está na pior. A água da mágoa se enxuga no pano daquela toalha. Pra acabar com a tristeza, esse remédio não falha. Na festa da rapaziada. Se bem que a gente não esquece que a barriga anda meio vazia. É que mesa de bar é onde se toma um porre de liberdade. Ba-dum-dee-dum-dee.